tropegos na vida, decisões precipitadas, resultados desastrosos você já colheu. A dor dessa vida errada já não passa mais com nada, mas existe uma chance pra você mudar. Deixa o Espírito de Deus mudar você. Muitas coisas vão acontecer. Deixa o Espírito de Deus entrar no seu coração. Ele quer encher você desta unção. Deixa o Espírito de Deus mudar você. Muitas coisas vão acontecer. Os seus passos vão mudar, sua dor vai acabar, quando o Espírito de Deus mudar você. Precipitadas, resultados desastrosos você já colheu. A dor dessa vida errada já não passa mais com nada, mas existe uma chance pra você mudar. Deixa o Espírito de Deus mudar você. Muitas coisas vão acontecer. Deixa o Espírito de Deus entrar no seu coração. Ele quer encher você desta unção. Deixe Espírito de Deus mudar você. Muitas coisas vão acontecer. Os seus passos vão mudar, sua dor vai acabar, quando o Espírito de Deus mudar você. Quando o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus.